Bem, 119, décima 8. Salvador, boa, bom, 1867, bom, a linha decola Pistuno 0, vento 130 graus, 119. A linha decola Pistuno 0, 1867. Olá, meu professor Serra Novembro, boa tarde, ensinamento que você chama para um táxi. Olá, meu Golfo Bravo Índia, boa tarde, mantenha a ponte para a Dona Vera. Salvador Tower, trip 5240, good afternoon, final one, runway 10, landing gear, down locket, runway site. Trip 5240, continue approach, expected runway vacated. Continuing approach, 5240. Voo 1867, decola 112, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 198, boa tarde, boa semana, senhorita. Obrigado, homem. Trip 5240, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Runway 10, clear to land, trip 5240. Bravo Índia, autorizado em Aiman, tem pista no zero. Ground at 15, vacate to the right side and Salvador 121, decimal 1. 121.1, clear 5240, clear. Golf Bravo India, livre de decolagem da pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Em Salvador, uma boa tarde, o Trip 5474. Trip 5474, boa tarde, continuando aqui em cima, Salvador, você é livre? Me escuta. Golfo Bravo Índia, do Cotão Zuno 6, controle agora em 119, décima 8, bom voo. Bravo 8, graça, bom dia, Golfo Bravo. Obrigado, igualmente. 5474, livre pouso na pista 1-0, vento uma centena com 12 nós. Autorizado, pouso 5474. Está pronto o táxi, o foco está encerrando em novembro. Quente. Sou Serra Novembro, está autorizado o táxi, só pode antavar para ingresso. Sim, para o KV, copiado. Oi, Papa. Papatango Yankee, Romeu Tango, continua a aproximação, pode falar de Taponto. Será pronto na TAP 5-9-9-5-9, vai tripe ali, mantendo zero. Ali, mantendo zero na TAP 5-9. Até a novembro está autorizado o ingresso. Pode cabeceirão no 7 linha de pronto. Trip 5474, solo 19. 121, décima 1, solo. 211, 5474. Livre decolagem da 10, vento 1, 10 graus, 109. Livre decolagem da 10, 39959. Foi. 5021, manter quantos pés da 10? Então, eu estou autorizado de imediato cruzamento do eixo da 1735. Vai aguardar para prosseguir. Quer dar o último confirmo? Gente. Trip 9959, decolado 22, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. Controle 19-8, obrigado. O Yankee Romeo Tango, com gentileza, faça 360 em cima do farol de Itapuã. Vai aguardar uma decolagem da pista 17 aqui, vou prosseguir. 360 no farol, Tango. Fox CA novembro, livre de decolagem da 17, 120 graus, 109. Oi, Salvador Guardião, 100, fui olhar, está travado no externo, desloca a pista. No 00, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 015. Aguardando autorização, ponto 015, aguardando no 00. Média 100, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, guardião 100. Fox Trot Serra Novembro, decolado 23. Controle agora em 119, décima 8, apenas. A informação à direita, tem um tráfego a 500 pés, um helicóptero que não interfere, bom voo. Que é procurando pelo tráfego, 119-8, Fox Serra Novembro, obrigado. Aguardando para cruzar 1735. Gente, Yankee, Romeo Tango autorizado, não interfira com a final da 28, fez? Gente, autorizado 35, sem interferência com a 28, grato. Zoom 5021, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. 00, solo 125, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Suzana Eco 21, 1, Guardião 01. Oi, senhor, Guardião 01, mantém me escuta, livre na Eco, táxi via Alfa, chama na Delta para cruzamento da 1 a 0. Escuta, Eco, Alfa, chama na Delta, o Guardião 01. Se eu mantenho, não tem rolê. 5021, decolagem autorizada para estar no 0, vento no 20 grau 089. Livre decolagem, azul 5021. Line up and wait, runway 10. Also, line up and wait, runway 10. Radião 00 tem livre cruzamento, pistão 1-0. Reposta livrando a pista. Cruzamento da pista 1-0, reposta livrando, radião 1-0-0. Um 5021, decolado 27, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, 5021. O guardião 200 é aqui. Estacionado abaixo da frequência livre, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Console 12 clear to take off runway 10, wind 120 degrees, 09 knots, I inform a helicopter 200 feet, not interfere with your takeoff. A linha mantém pistão na zero. Mantém na zero, azul 40. Cancel 12, airborne at 30, departure 119, that's 18. 1098, thank you. Papa 2409, italiano e profissional 90. Você tem confirmação o motivo da nossa espera? Tudo lado que decolou na frente, perfil conflitante, aguardando a autorização de controle. Ah, ok. O azul 4089, tem um alvo de queda 300 pés antes de decolar, você quer confirmar? O helicóptero ficou a 300 pés, está à direita do eixo de decolagem, tá? Já foi informado, não é, interferindo na sua decolagem. É, ele já está ciente, então, tá bom, né? Que o Tango faz esse dois de decolagem, tá? O senhor está interferindo com a final do 28. Dá visão com a aeronave alinhada, vai me afastar um pouco mais da sua aqui, para não interferir. Você tá visual com o helicóptero? É, visual, só que a gente possivelmente vai ter alarme de etiqueta se ele ficar nessa posição aí. Então, se puder afastar, eu agradeço. E a câmera Tango já fora do eixo da 1-0. Azul 4089, decolagem autorizada, 1-0, vento 130 graus, 069. Liga da 1-0, azul 4089, decolagem 236, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, azul 4089. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 61, 41, fui ele. Oceaner 61, 41, ajustando 0, 15, reporta baixado travado. Reportará. Patrono, baixar é travado. Xuxa, M1 no 41, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1 no 6, 140 graus, 06, 11 de 9. Pouso autorizado, M1 no 41. Pouso no vento? 140, 06. Grato. Professor, boa tarde, 73216, ponto de espera, dona zero, pronto. Autorizado ali, mantém o pistão zero, tá 3216. Ali, mantém o 1-0, 73216. Chané, 6141, solo aos 40, livre direita, 121, décima 1. Direita, 121, décima 1, bravo. Tá 3216? Informo que é um helicóptero 500 pés da direita do eixo de decolagem, já foi orientado a não interferir na sua decolagem. Está autorizado a decolagem em vento 170 graus, 049, 3216. Ciente do tráfego, 3216, linha de cola, pista 10. O York Romeu Tango está ciente do tráfego. Dois, três, zero, pop de espera, pronto, boa tarde. Cruzado ali, mantém a pistão a zero. Ali, mantém a zero, 2, 3, 0. Três, dois, um, meia, decola 242, controle 120, 199, 18. 198, 3216. CV2220, forma um helicóptero à direita do eixo de decolagem, 500 pés, sem interferir, já foi orientado. Livre decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 049. Tem livre decolagem, dá 10, 2230, ciente do tráfego do helicóptero. Passarela 2230, decolada aos 44, controle 198, boa viagem. 1098, valeu, bom serviço. Yankee Hotel Tango? Escuta. Autoriza interferir no eixo da 1-0? Sim, eu mantenho escudo permanente. Na permanente, na sua. torre ao IAC anotando. Sim. Agradecendo a colaboração, segue agora pro farol de Itapuã. Gente, mantenha-se na ponta do farol, reporta no farol. Reportará a tango. Agora papá, mais agora vem fora. Tango, mantém-se na boca, fala Itapuã, chama o controle 198. Controle 198, Tango. Salvador, muito boa tarde, da 3205, espera da 10, pronta a decolagem. Cruzado aliás, decola pistola 0, vento 070 graus, 059. Gente, autorizado aliás, decola pistola 10, da 3205. Ai, que bravo, uniforme, mexe com o doutor. Se não tem alguém, tem que chamar de roupa, gentileza. Afirmativo, confirme o tempo estimado de voo. Gente, é, o vento agora 080 graus com 5 nós, tem intenções de decolagem da 35. Chama na papá. Só retorno 3144, uma mesa de sembra. 3144, ajusta 1-0 no 5, continua aproximação, guardando pista livre, informa a aeronave da companhia para iniciar a rolagem, pista 1-0. Certo. Bravo Lima, TP 135 na ponta, pronto. Tower, good afternoon, Chinese 6315. Chinese 6315, Canadian 1015, continue approach, wait for landing clearance. It's number 2. Continue approach, 6315, number 2. 3144, pouso autorizado, pistão 0, vento 0, 90 graus, com 5 nós. Pouso 1043, 1445. 3805, decolado 55, controle 199.8. 198, obrigado, 3805. Boa tarde, Azul 4116. Derivado 3, 0,80 graus, com 5 nós. Tan 3144, solo 56, Olivra 1211. Tirando 2111. Corre. Salvador, boa tarde, Azul 4116, 2 milhas de Duna. Azul 4116, ajustão na 015, continua a aproximação com o número 2. Vamos 015, continua Azul 4116. Tonight 6315, check your landing gear, clear to land runway 10, wind 090 degrees, 05 knots. Please land runway 10, 05. Bravo uniforme, decolado aos 57, controle 119.8. Ando, trap. Frequência 119.8, câmbio. Na 6315 on the ground at 59, leave the runway on your right side, contact ground 121.1. pessoa no ar. Tá, 3283, tá no ponto de espera da pista 10, continua de decolar sem parar. Gente, mantém o ponto de espera, tá 3283. Mantém o ponto de espera, pista 10, tá 3283. 1141 no nome, cheque, trem de pouso, pouso autorizado, pistão na 0, vento uma centena de graus, 049. Ó, azul 41 no meio, trem baixado e travado, livre pouso, pistão no 0. Três após o pouso do Embraer na final da 1-0, ali mantém. Após o pouso do Embraer, ali mantém, pista 1-0, tá? 3-2-2-3. Azul 4196, solo 02, vai livrar direito, ano 2111. Direito 211 para azul 4196. A 3283, decolagem autorizada, pistão a 0, vento 1100 graus, 4 nós. Autorizado, decolagem, pistão a 0, tá 3283.